A funky beat. Live set. Live set. Power play. Esta semana no número 8, Usher e Pitbull, o dueto que produziu este fantástico tema que se chama DJ Got Us Falling In Love. 8. Tonight. And it makes me wonder. Life Vampire. Yeah, yeah. Power Play. Número 7 esta semana para DJ Juanpa. O single chama-se Larandela. É tema novo, entrada direta para o número 7. 7. Live set. Live set. Power play. Continuamos com a contagem agora para conhecer o número 6, onde está Crazy Biza, com o single Spinning Around, a remix para Tommy Boy, e é também tema novo. Sim. Informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/liveset. Liveset. Liveset. You listen, you groove. Power play. Estamos de volta para a segunda parte da contagem dos 10 temas de dança mais procurados neste momento em todo o mundo e que estão a fazer mais sucesso nos clubes, bares e eventos de dança mundiais. Avançamos para o número 5, onde está esta semana Blacktron, o single Africa. A remix é de Javi Reina. Five. We'll be right back. Esta semana para Harry Romero e Junior Sanchez. O single chama-se Where You Are e a remix é de Steve Angelo. É o número 4 esta semana. 4. Estamos já nos três primeiros. A terceira posição continua a pertencer a Afrojack, featuring Eva Simmons. O single chama-se Take Over Control. Three. Power Play. Vamos subindo já para a segunda posição, onde está esta semana Reggie e Kaya Jones. O single chama-se Take It Off. Baby, it gets hot, and you can remember. Live Set. The Sound of Music. Live Set. Power Play. Finalmente chegamos ao número 1. Vamos chegar a conhecer o tema de dança mais vendido, tocado e procurado neste momento em todo o mundo. E mais uma vez a pertencer a Duck Sock e este Barbra Streisand. É o número 1. One. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand.

5842 ou em publipt.info/livesets. Thank you. leave me alone? Why don't you get along? It's been a good deal for you. Why don't you move on? I mean, your hood is good, let's have a jelly too. If you could, I'm with it, I know one too. Just be real, baby, I got the real tonic. All the skin, ain't no sand, ain't no blast in it. Another blast, another twist before I get to it. Don't need to practice, what's gonna be, put me on your track list. I send it to a hit list, yeah, I know you like it. Come on, hit the backseat, switch that around, girl, I'm telling you to sit back. I know you're down, girl, let me get it to you back. I'm a flip, pay attention to the words I say. My words are just getting out of my head, baby. Give me a sign, a hint in supply, a something. www.zelis.com. Thank you. Hey. DJ Zé Luiz. DJZéLuiz.com. DJZéLuiz.com.